Bonde da chefia. Chama com tu play. Quem tá falando é o Sanclay. E tá tudo certo pra você brotar. Coisas mais que perfeitas quer se aventurar. Ela quer sentar, pode sentar, ai que beleza. Tu vai fumar balão, fazer amor a noite inteira. Vai sentar, eu vou colocar. Você vai gostar, tem que vai gamar. Chama, vai, vai sentar. Eu vou colocar, você vai gostar, sei que vai gamar. Onde vai que hoje vai rolar? Liguei minha nave para te buscar. Prepara a garota, você vai sentar na minha botada, você vai gamar. Seu corpo no meu corpo no seu. Aí a gente se envolveu e na cama a gente se entendeu. Tá tudo certo pra você brotar. Coisas mais que perfeitas que essa aventura. Ela quer sentar, pode sentar, ai que beleza. Tu vai fumar balão, fazer amor a noite inteira. Vai sentar, eu vou colocar. Você vai gostar, sei que vai gamar. Vai sentar, eu vou colocar. Você vai gostar, sei que vai gamar. E é mais uma da chefia. Estourou, bom! E ela quer sentar, pode sentar, que beleza. Vai sentar, eu vou colocar. Você vai gostar, sei que vai gamar. Vai sentar, eu vou colocar. Você vai gostar, sei que vai gamar.